acadêmicos da associação, saudações para os formandos da cadeira de direito, a todas as senhoras muita consideração. Porrada nos caras que não fazem nada, porrada nos caras que não fazem nada, medalhinhas para o presidente, condecorações aos veteranos, bonificações para os bancários, congratulações para os banqueiros. Reivindicação dos direitos, associação de pais e mestres, proliferação das bestas.